um sonho de amor pra realizar hoje. Então todo mundo com as duas mãos pra então, cima, pra gente, assim. A mãozinha pra cima, assim, todo mundo. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Yeah, yeah. Vou fazer um pedido e te chamar. O começo do sonho acontecer. Quando os dedos tocarem lá no céu, o universo vai todo estremecer. E as estrelas rodando em carrossel. Testemunhas no amor, eu e você. E as batidas do nosso coração se acalmando depois da explosão. Quando o sol se prepara pra nascer, oh, oh, sonho de amor. Só se prepara pra nascer.